Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Sejam muito bem-vindos aos 28 minutos mais verdes da rádio. Está no ar o aquecimento verbal. Carlos, boa tarde. Olá, Hugo. Epá, já há muito tempo que não agarravas nisto assim no princípio. Epá, agarrar assim. Pois é, mas é que a Laura hoje, infelizmente, não pode estar presente. Pois é, gente. E pronto. E estamos cá os dois. Eu sentei-me ao volante da emissão novamente. Já não acontecia há algum tempo. Esta emissão é com muita pena que a Laura não está cá. É verdade. Porque esta emissão não é... especial. É especial. Exatamente. Não é uma emissão qualquer. O aquecimento... aquecimento cerebral. O aquecimento verbal assinala esta semana 7 anos de existência. Uhul! Palmas para nós. Palmas para nós. Palmas para todos os que nós têm... Nós que são vocês, que são todos. Exatamente. Palmas para vocês desse lado e palmas para todos os que contribuíram e que têm contribuído para estes 28 minutos mais verdes da rádio desde 2013, porque antes de 2013... Foi na altura em que entramos para a Rádio Zero, era os minutos que nos apetecesse. Era 30, 27, 20, 40, enfim. Tinha uma estrutura diferente, sim. Exatamente. Mas temos muita coisa para falar esta semana, por isso vamos partir já, para um dos temas que marcou e que... E não são coisas fáceis de falar, não é? O que são coisas que muito abrangentes, muito complicadas, não é? E toca a todos. Isto é daqueles temas que a mim me custa sempre... Não me custa, mas dá-me preguiça falar sobre isto porque vai ser frequente nos próximos anos. Mas, dada a magnitude da questão, esta semana... Não tínhamos como fugir a isto, não é? Não tínhamos mesmo. Ora, então, o que é que aconteceu? Foi Donald Trump... Pois é, já não falávamos de Trump, a brincar. Não sei, mas há pelo menos um mês. Nós temos feito um esforço. Eu tenho feito um esforço para não falar. É verdade, mas há algumas emissões já não falámos de Donald Trump. Mas esta semana temos que falar, porque foi ele, o presidente dos Estados Unidos da América, assinou o decreto que anula o plano de ação climática para o clima de Barack Obama e impõe a sua ordem executiva de independência energética. Este documento revê as estratégias de combate às alterações climáticas e de proteção ambiental, além de reformular o plano de energia limpa, Clean Power Plan, que nós já falámos aqui. Também já falámos aqui, não foi? Sim, eu lembro-me de falarmos inclusive disto. Sim. Tu escrutinaste isto um bocado até. Por isso, pois foi, continua, o decreto vai reformar o Clean Power Plan e vai abandonar a política de redução de emissões de dióxido de carbono, também conhecido como CO2. Portanto, uma das prioridades da administração Trump, é recuperar a independência energética do país. E, segundo uma fonte citada pela CNN, o presidente não vai adotar medidas de proteção ambiental e climática que coloquem em perigo a economia norte-americana. Por isso, dinheiro, economia, para aqui. Pá, proteção ambiental e alterações climáticas, isso é secundário. O decreto, não penso isto, atenção, não se confundam. Não, acho que as pessoas percebem que tu estás a ler nas entrelinhas do lado de lá. Ora, então, o decreto determina ainda que as agências passam a não ser obrigadas a considerar o impacto ambiental nas suas medidas, o que abre o caminho ao quê? À exploração de gás e petróleo em território federal, onde se incluem áreas florestais que são o habitat de espécies de animais protegidas, e ainda elimina os limites à extração de gás de xisto, o conhecido fracking. O shale gas, que tem sido um dos problemas dos últimos anos nos Estados Unidos. Aliás, há quem diga que é um dos motivos para a descida abrupta do valor do petróleo nos mercados, porque é uma fonte de energia muito mais barata e que, por visto, existe em quantidade absurda nos Estados Unidos E Canadá. Aliás, não sei se conhecem, mas recomendo vivamente sobre este assunto verem um documentário que se chama Gasland. Ele já tem alguns anos, mas infelizmente tenho a certeza que continua atual. No Before the Flood do DiCaprio, ele começa com isto, se não me engano. Ele começa com as areias bituminosas. O Tarsens, exato. Exatamente. Mas eu acho que ele vai lá, eu acho que ele dá um amiré. Ok, agora fica na dúvida, mas sim, obrigado. Um amirézinho. Sim. Mas vejam o Gasland, eu tenho ideia que o filme é de 2008, não tenho a certeza, mas de qualquer forma está atual. Infelizmente está atual porque não mudou nada. Mas estas alterações que Trump assinou não são para já. A EPA, portanto, a Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos, fica encarregue de redigir novas normas de funcionamento para as centrais termoelétricas, dado que as atuais foram implementadas pela administração de Trump para reduzir em 30% até 2030 as emissões de CO2 para a atmosfera. As atuais foram implementadas pela administração Obama, certo? Sim, as atuais as normas. As que estão agora, exato, pronto, que é o que o Trump as normas, quer. Exatamente, por isso, as normas que estão em vigor foram implementadas por Barack Obama e tinham como objetivo reduzir em 30% até 2030 as emissões de CO2. E agora a EPA vai redigir novas normas de funcionamento. É, é para que agora está sob a liderança... Não, pois é, é, Carlos. Era a próxima não, era coisa só... que eu ia dizer. Okay. Porque, para os mais distraídos... Spoiler-te. Sim, é o comeback. É o comeback. Pois, estás a ver aqui o texto. É o comeback. Eu sou assim. É a vingança, né? É a vingança. Portanto, para os mais distraídos... Return of the spoiler. Uma das figuras das ações contra esta política das alterações climáticas foi Scott Pruitt, que é o atual administrador, lá está, da EPA. E que recentemente, há coisa de 2 ou 3 semanas, veio novamente afirmar o seu cepticismo quanto às alterações climáticas serem causadas pelo homem. Houve aí uma campanha a rodar a blogosfera sobre isso, sim. Conclusão disto tudo. Isto promete, meus amigos, porque não sei onde é que os Estados Unidos promete vão parar. Para baixo. Não sei se viram, mas Donald Trump fez questão de assinar o decreto, que já se tornou um hábito, aquelas assinaturas, e há memes por toda a internet com aquilo. Ele fez questão de ter um grupo de mineiros... Por causa do carvão, ele diz que vai apostar no carvão limpo, seja lá o que isso for. Não é? Seja lá o que isso for. Mas ele diz que vai apostar naquilo. Eu só me posso rir, não é? Tipo, eu estou-me a rir, mas... É rir para não chorar, pois, porque realmente uma visão egocêntrica, mais egocêntrica no sentido em que o que interessa é nós sermos independentes energeticamente. Que, agora, como... Pá, nem que seja aí com o carvão, que é, carvão que é barato. É muito barato o carvão. Porquê é que a gente não usa o carvão? Se até a China está a fazer um shift e a tentar fazer melhorias nesse, no sentido de, ok, vamos ser independentes energeticamente, mas vamos apostar se calhar mais na renovável. Porquê é que os Estados Unidos estão a retroceder 100 anos numa coisa que não faz sentido nenhum? Pois, não faz. Porque... Mas lá está. Eu acredito que há um jogo político enorme, enorme por trás disto. Das razões pelas quais ele chegou ao poder foi este lobby, certo? Este lobby energético é das coisas, é daquelas questões que dificilmente... Alegadamente. Mas dificilmente esta questão vai ter um retrocesso durante a administração do senhor Donald Trump. Eu acho isto porquê? Porque, ao contrário das outras questões da imigração... Há muitos republicanos com negócios no petróleo, no carvão, no gás xisto. E ao contrário de outros tipos de assuntos, se calhar dá-lhes vantagens que isto seja assim novamente. Pá. Sim, eu tenho sinceramente... Alegadamente? Eu tenho pena daquele povo que está num barco que depois disto só pode afundar, não é? E tem um capitão à frente de um barco que é um completo lunático, porque... É assim, nós estamos na época dos telescópios e o homem está-se a regir pelo mapa que diz que a Terra é plana. É isto que a minha interpretação da coisa é esta, estás a perceber? Uma das coisas que é irónico é que, no fundo, ele acaba por ser dos poucos políticos ou dos poucos governantes que realmente anda a cumprir aquilo que prometeu. Esta é a parte irónica da democracia nisto tudo. Ele tem cumprido... O plano eleitoral, acho que não é plano que se diz. A campanha, as promessas da campanha. As promessas eleitorais, eles têm sido cumpridas. E, infelizmente ou infelizmente... Mas isso, o problema é porque aquele povo, aquela gente, aqueles ignóbeis, Deus me perdoe... Calma, não vamos estar aqui a ofender todos os americanos. Pensam que vivem num mundo à parte, quando eles consomem mais do que se calhar... Todas as nações de África, se calhar, ou todas as nações de... Epá, isto vai ser mau para nós. Não sei o que é que a EPA, quais são os limites que eles vão alterar e o que é que vem aí, lá está. Ainda é cedo. Não sei como é que as coisas vão ficar, mas eu acho que isto está muito nublado para o lado... CO2, nuvens e nublado. Bom, segundo, só para concluir, porque já se fizeram estimativas. Há sempre um grupo, uma consultora que faz estimativas. Por isso, a consultora Rhodium Group diz que estas medidas deverão diminuir o ritmo de redução das emissões poluentes. Ou seja, contribuem para as emissões poluentes. Sim, deverão diminuir o ritmo das reduções para 14%. quando o ritmo com as medidas da administração Obama, o ritmo de redução seria de 21%. Ou seja, são 7% de passos atrás, ou 7 passos atrás. Sim, percebemos. Porque íamos num caminho em que, em comparação com 2005, as emissões poluentes iam, em 2025, reduzir em 21%, mas com estas medidas... Tendo em conta o baseline de 2005, não é? Sim, okay. Mas tendo em conta estas medidas, vão reduzir, mas apenas 14%. Chega, não chega, isso para mim acho que é pouco. Enfim, olha, eu nem sei bem o que te diga, acho que é... Andar a brincar, no fundo, por andar mero a brincar acaso, com a vida daquela gente toda. Mas por mero acaso ou não, não sei se viram, mas saiu esta semana o trailer de uma sequela inconveniente. Vá, vou traduzir já isto para português. Muito bom. Uma sequela inconveniente, Verdade para o Poder. Truth to the Power. Truth to the Power, ou seja... Que não passa, aqui é simplesmente... É o seguimento da história. Eu penso lá. Que deve ser para aí o primeiro documentário ou dos poucos documentários que têm sequelas. Porque nós quando pensamos em documentários não pensamos em sequelas do documentário, não é? Pois, exato. Mas isto, no fundo, é... Há sempre um documentário novo sobre o tema ou uma completamente diferente. Não tem uma ligação, não tem uma ligação direta com o anterior. Mas não, mas neste caso não é isto. Não, isto é mesmo o... Isto é a sequela da Verdade e Conveniente. Do Al Gore. Passaram 10 anos, okay. Por incrível que pareça, já passaram 10 anos mas desde que saiu A Verdade Inconveniente, e é exatamente isso que Al Gore promete apresentar no filme, que é olha, o que é que aconteceu passados 10 anos. Deve estar bastante interessante. Eu vi o trailer, gostei, acho que é capaz de estar junho ou julho. Deste ano, não é? Portanto, sim, pessoal, estejam atentos. Eu penso que pelo trailer é capaz de estar mais político e mais sério do que o primeiro. O primeiro tinha... Para quem viu... Era muito informativo. Para quem não viu, vou dar spoiler. Em relação a este? Não, eu acho que este também vai ser bastante informativo, mas eu acho que o primeiro tinha alguns toques pessoais dele que podiam sair um bocado do contexto, na minha opinião. Que andava ali um bocado entre o... Como é que eu ia dizer? Entre a parte realista e a parte da vida dele... Só para tentar equilibrar, mas no fundo não equilibrava muito. Eu acho que pelo trailer vamos voltar a Paris, na COP21. COP21, ok. O trailer também tem algumas situações de Donald Trump. Eu acredito até que o filme, tendo em conta o espaço temporal de agora até julho, ou junho deste ano, o filme até é capaz de sair um bocado desatualizado, porque isto está muito volátil. Isto está a mudar, assim, um ritmo alucinante, não é? Exatamente. Porque o senhor... E há certos temas que, não sei se têm estado atento a este assunto, nós ainda não tivemos a oportunidade de explorar isso no aquecimento verbal, mas existe uma polémica, uma especulação nos Estados Unidos, que há um grande receio de que dados científicos importantes... possam desaparecer dos dados das bases de dados, nomeadamente de algumas agências americanas, como a NOAA e da própria EPA. E eu também já queria ter falado disto aqui, mas nunca ainda não tive tempo para... Acho que houve sempre qualquer coisa na semana mais que nós demos mais importância, não é? A questão nem é essa, Carlos. Eu acho que é um tema muito sensível e que existe muita pesquisa e muita busca e muitas fontes e nós, infelizmente, às vezes, com as nossas vidas profissionais e pessoais, não conseguimos despender esse tempo. Que há bastante investigadores que estão a ser subsidiados por empresas e companhias europeias e asiáticas em si, não é? Sim. Que estão a ir buscar esses dados e alocá-los em servidores fora dos Estados Unidos para proteger os dados, não é? Dessas pesquisas, dessas investigações, por assim dizer. Sim, outra agência que também tem algum receio que desapareçam os dados é a NASA, por incrível que pareça. Por isso é os uma questão que vamos tentar chegam a todo lado, chegam não a todo é? Lado yeah, é um vou bocado ficar assim por aqui. Vamos tentar alegadamente. Vamos tentar trazer esse assunto o mais depressa possível ao programa. Eu falei ainda há bocado relativamente ao trailer do Al Gore que ele vai voltar a Paris ao acordo da COP21 e realmente essa é uma dúvida que continua e que persiste, que é o que é que os Estados Unidos vão fazer ou o que é que Donald Trump vai fazer relativamente ao Acordo de Paris. Ele disse que ia arranjar maneira de sair, não é? Ele disse que ia rasgar o Acordo de Paris. E ele disse que ia rasgar o Acordo de Paris. Disse isto mesmo assim na campanha. Mas é uma dúvida que se mantém. Na altura, quando eu estive a consultar as notícias, consultei, fui ao The Guardian, fui ao Público, fui ao Observador, fui ao New York Times a ver sobre este assunto. Todos diziam mesmo que sobre o Acordo de Paris não há nada a acrescentar de momento. Sim. Por isso, isto é uma parte, a parte energética sobre Paris, ainda não se sabe nada. Mas por acaso era curioso. É curioso porque, Carlos, tu tens aí um update de como é que estão a correr as coisas relativamente ao Acordo de Paris. Foi um estudo que foi agarrado, digamos assim, pelo The Guardian, e eles publicaram isto, não é? É um estudo que diz que apenas poucos países estão a perseguir os objetivos do Acordo de Paris, não é? Tu lês esta headline e tu ficas logo bastante preocupado, não é? Houve aquilo tudo, nós sabemos. Nós acabámos de falar que Donald Trump assinou um decreto em que agora vamos ao poder para a independência energética a todo o custo. E agora, ou seja, que já ia pôr em causa as condições, ou muitas das metas... Sim, estabelecidas do Acordo de Paris. E agora, para a segunda notícia da emissão, tu vais-me dizer que nem todos os países estão a caminhar para Paris, portanto, esta provavelmente será uma das emissões mais tristes da história. E ainda por cima é o sétimo aniversário, eu acho que sim. Não, acho porque que sim. A gente bate em baixo e depois sobe. Ah, vai subir? Sobe, sempre. Então vá, vamos continuar a descer agora. Das emissões de CO2, tá? Isso ah, sim, sim. Basicamente é isso, Hugo. Isto é um follow-up e uma avaliação de como os países estão a sair, não é? Se estão a comportar em relação ao Acordo de Paris no ano passado. Basicamente, isto só para dar aqui os tópicos gerais. Só a Suécia, a França e a Alemanha estão a perseguir os objetivos climáticos, diz o estudo. Okay? Através da legislação. Okay? Três? Exato. Suécia, França e Alemanha. Estamos a falar de três países? Suécia, França e Alemanha. Okay. Eu tenho aqui o topo do ranking, já vamos lá. Através da legislação, pronto, porque isto... Isto foi um processo de avaliação que foi feito, tendo por base, como é que eu ia dizer? Isto foi desenvolvido o ranking utilizando as declarações dos ministérios, não é? Dos documentos oficiais enviados por esses ministérios dos países à Comissão Europeia, okay? Ok? Atenção pessoal, estou-me a restringir aqui à Comissão Europeia, portanto zona então euro. Estamos a falar apenas de Europa e estamos a falar apenas de material político, entre aspas. No ranking estavam 27 países. Okay. Atenção, no ranking que eu vi, no estudo, vocês depois vão ter acesso a isso, ok? Sim, pessoal? Sim, sim. E está tudo muito melhor explicado do que o que eu estou a resumir aqui. Vai ficar tudo no posto da emissão. Pronto. Mas se eu não estou em erro, estavam lá os 27 países. Pronto, okay. E alguns não tinham dados suficientes para permitirem a este estudo fazer o ranking, ok? Incluí-los no ranking, digamos assim. Sim. Polónia, República Checa, Espanha e Itália estão a trabalhar no sentido contrário. Vou explicar. Devido ao suporte demonstrado na indústria de silvicultura e ao apoio aos esquemas da contabilidade de carbono. O que é que acontece? No fundo, estão a enfraquecer o esforço da redução de gases de efeito de estufa. Pois. Eu não queria desconstruir, mas é isto, não é? A contribuir para reduzir as emissões. Obrigado. Não é? Basicamente, resumindo é isso. Não quer dizer que estejam a trabalhar para que elas aumentem, mas também não estão de certeza a contribuir para que elas diminuam. Exatamente, pronto. Repete-me só os países. Polónia, República Checa, Espanha e Itália. Por isso, já são 4. Eles são 27, só 3 é que estão a caminhar para... Bem, enfim. Alguns países já tentaram ganhar mais espaço de manobra, não é? Alargando os seus tetos para poderem para medir os níveis de CO2 a cortar, não é? Isto também... Há toda esta giga-joga aqui no background, não é? Temos que referir isto. Sim, temos que referir isto. É verdade. E torna-se cada vez mais difícil adotar o estudo, assim, em termos gerais, não é? As conclusões que eu tiro da minha análise, assim, diagonal da coisa, é isto, não é? Torna-se cada vez mais difícil adotar as medidas necessárias para limitar o aquecimento global dos tão falados dos 2 graus, não é? Como foi no Acordo de Paris, não é? Pronto, de preferência 1,5, mas sim, os 2 graus. Eu já estou a ir aos dois. Achas que não vamos ficar abaixo de 1,5? Epá, né? Eu já estou a ir aos dois. Eu já nem vou aí. Eu já estou a ir aos dois. Olha, vou-te dar o top 8 do ranking, pode ser? Portugal está no top 8? Está, sim senhor. Ah, sim, senhor. Calma, vá lá. Calma. Vá lá. Pá, sim. Eu tinha que salvar alguma coisa no meio desta emissão do Chatanos. O Tuga está a fazer, apesar de tudo, o Tuga está a fazer o seu trabalho. Não é só... Não é só procurar petróleo, sim. E vinho verde. Ah, okay, e, tá. Ah, não, as mulheres e o vinho verde, já me estava a esquecer. Espera dessa. Espera que eu vou lá chegar, porque sabes quem é que é o país que está abaixo de nós? Ai, diz o ranking. Não diga já o último. Isto é a tabela que avalia a posição dos países no esforço de estarem compatíveis com as metas do Acordo de Paris, ok, pessoal? Para terem noção. Número 1, Suécia, lá está, uhum. Seguida pela Alemanha e pela França. Portanto, top 3. Top 3, ok? A seguir vem o Chipre. Ok. Depois a surpresa para mim, que é o Reino Unido. Pois. Para mim, uma surpresa enorme, o Reino Unido. É um bocado. A seguir o Luxemburgo. Ok. Aquela malta lá. Aquela... Deixa-me só para fazer-te uma pergunta. Se diz, diz. Se eu souber responder. Tu estás a dizer que a Suécia, Alemanha e França são os únicos que estão a caminhar para... Porque isto depois tem cores. Ok, eu não vou entrar nisto aqui, mas vocês têm lá tudo explicado. Ou isto seja, isso cores. Quer dizer que a partir do Chipre para baixo, aquilo já não está... A partir do Chipre para baixo está amarelo. Está moderado. Ah, ok. Estás a ver? Está bem. Pronto, okay. Estes três primeiros estão verde. Estão mesmo estão no certinho, caminho certo. Estão certinho. Os amarelos têm que mexer-se um bocado ainda. Os vermelhos estão... E é vermelho a partir de onde? Já agora, tens ideia? Se eu não me engano, é a partir da décima posição. Okay. Acho eu. Portanto, eu só tenho aqui até a 8. Pronto, assim, não trouxe mais. Não trouxe em 27, mais, em não trouxe mais países, porque achei que não faz sentido trazer mais. Vocês podem... Estão a ouvir, vão vendo isto à medida que estão ouvindo a emissão, por exemplo. Pronto. Mesmo assim, em 27 países, 17 não estão a caminhar para lá. É grave. É, eu mas acho pronto. Que sim. A seguir a Luxemburgo vimos nós, Portugal, e abaixo de nós a Holanda. Em Portugal em sétimo lugar? Em sétimo fogo, lugar. Isto parece a Eurovisão. Eu acho que sim. Ou não, a Eurovisão seria para em 20º. Para dar um lamiré no ranking, como é que isto é calculado? Okay? Isto é calculado com várias categorias. Uma delas é as categorias do índice, e uma delas é o ponto de partida. Isto é, temos que ter em conta o ponto de partida do país, uhum. Não é? Por exemplo, se o país já estava à partida de acordo com as metas estabelecidas no Acordo de Paris antes de ratificar o Acordo de Paris... É óbvio que tem muito pouca percentagem de pontuação vinda do ponto de partida. Pois. Fui explícito, percebeste? Sim, sim, sim. O que quis dizer? Sim. Ok. Outro índice que faz parte deste ranking é o nível da ambição. Nível da ambição. Quão elevada é a ambição do país para estar de acordo com... Com as metas, estabelecidas com as metas por... a atingir. Outra é a governância. O governo está de acordo com isto? O governo está a agir neste sentido? Está a trabalhar pronto. Nesse aspecto? Ok. Utilizar o... E depois aqui há outra que para mim, e foi dito lá no estudo, que é uma das causas pelas quais isto está como está neste estado, que é os loopholes. Ou seja, aquelas falhas da legislação. Ah, os buracos. Os buracos da legislação. A zona... Aquela limbo, não é? Sim, a grey area, como pois. Os... Como sim. Os americanos dizem, não é? Sim, sim, sim. E isto é a causa principal pela qual os países não estão de acordo com o que foi dito em Paris, não é? Porque estão a usar isto, ou seja, não estão nem contra, uhum. Mas também não estão a favor do Acordo de Paris. Por exemplo, estão a usar estas falhas da legislação para fazerem o business as usual, mais isso, ou menos. Isso faz-me lembrar qualquer coisa. Qualquer coisa relacionada com os Estados Unidos e uma secção... Que, foi que ficou aprovada numa altura em que o Bush ia deixar de ser presidente e que os uhum. advogados estavam a usar. Acho que era mesmo o Queen Power Play. E nós falámos disso aqui. Eu sei perfeitamente o que é que estás a falar. Obrigado por teres dado tu lá a mira da coisa e não ser eu. E ok, e o problema é que é por isto é que a Suécia está no topo, não é? Porque a Suécia está a resolver este loophole. Uhum. E aqui que é a diferença. É que a Suécia está a, dar, está a atacar isto, head-on, estás a perceber, e está a resolver essas falhas da legislação. E os outros países não. Yeah. Yeah. Pois. E quando eu digo Suécia, eu acredito que a Alemanha e a França também estejam a ganhar para isso, ok? Sim, mas a pontuação pronto, mais elevada é da Suécia, que são 67. Ok. Para, sendo que 100% é o... Sim. Alinhamento perfeito. Vá lá mesmo assim, 67 até 100. Portugal tem 38. Só para... Ok. A Holanda tem 34. Ok, e a partir não vou, daí... Não vou ver não, os vermelhos, não terem aqui os números dos vermelhos, pronto. Okay. É isto. Eu queria trazer coisas ser, boas, pá, mas... Temos que trabalhar, temos que seguir em frente todos, unidos, para que isto... Então, mas os Estados Unidos agora vão ser independentes energeticamente? Como é que tu eu queres todos quero unidos? Acreditar, eu quero acreditar que o pessoal vai tentar fazer isto sem os Estados Unidos. Não temos outra solução. Não temos outra solução. Pelo menos durante os próximos 4 anos. Não temos outra solução. Se agora... O futuro dirá se serão 4, se serão 8, mas pronto, isso já é tema para outra e conversa que seja e outro assunto. Não é? Mesmo se os Estados Unidos que sejamos suficientes. Epá, pois. Porque isto não é só do lado lá, isto não é só do lado do Atlântico, não é? Também temos, como visto agora, isto também, os problemas também existem do lado de cá. E se isto não for resolvido, os problemas existem a todo lado. Aliás, é muito bom a China estar a tomar algum partido para fazer as coisas diferentes. E ainda também, porque se eles continuassem no caminho em que estavam, bem, então aí, com os Estados Unidos a darem este aparente... sete passos atrás, como eu disse anteriormente, bem, então aí é que estávamos condenados. Eu acho que o aquecimento verbal devia de investir numa nave assim, tipo, vimos assim. Nós víamos era de começar a falar em inglês, que é para chegar lá. You know what I mean? English. Allegedly. Allegedly. Só que eu tenho para te dizer. Bom, esta. Mas eu tenho mais coisas para te dizer, sim. Tens. Vou só deixar tens aqui. Tens um evento. Vou só deixar aqui um lamiré muito rápido, que já há um. Pois umas é, tens um evento. Não, é verdade. Que não falamos disto. A próxima sessão das conferências de Lisboa Nova vai ocorrer no dia 4 de Abril, portanto, próxima terça-feira, às 18 horas no Bicoas Plaza, aqui em Lisboa. E o tema dessa conferência é a eficiência energética e o comportamento passivo dos edifícios, que acho que é uma das coisas que nós temos que melhorar. Eu também. Nós, países do Sul, temos que melhorar bastante nisto, não é? Pá, não digas países do Sul, que eu lembro-me do outro gajo, que eu não consigo dizer o nome. Não, é sério, eu digo isto numa de... Porque nós, durante eu sei que não é a mesma coisa. A construção, eu sei porque que não tivemos é a mesma o BNS coisa. De termos o sol durante bastantes meses, sim, não sim, é? Sim, sim. É nesse sentido. Vai contar com moradores Armando Costa Pinto do LNEC e Rui Fragoso da ADEN. Os tópicos vão ser o conforto térmico, não é? Já perceberam? O aproveitamento dos ganhos térmicos naturais, por aí. Portanto, se estiverem interessados, já sabem. As inscrições são gratuitas, mas são obrigatórias. Exatamente. Salvo votação da sala. Salvo votação da sala. Vou repetir, dia 4 de Abril, terça-feira, às 8 horas, no Bicoas Plaza. Muito bem. Podem ir. Estejam à vontade. Fica a dica. Fica a dica, está feita a visão. Fica a dica. O que também fica feita é a emissão desta semana. Muito obrigado por terem feito parte da emissão do 7º aniversário e de terem apagado as velas connosco. Se bem que não há bolo, não se pode comer dentro da rádio. Alegadamente. Estamos todos os sábados às 10 da manhã na Rádio Utopia, com repetição quarta-feira à 1 da tarde, e também ao sábado na Rádio Ideias às 2 da tarde, com repetição quarta-feira às 2 da tarde também. E ao domingo, na casa onde gravamos as emissões, na Rádio Zero, em radiozero.pt, às 6h30 da tarde, com repetição terça-feira às 10 da manhã. Nós, blog aquecimentoverbal.blogspot.com e o nosso mail, mandem as vossas dicas, sugestões, feedback, aquecimentoverbo@gmail.com. Carlos, pá, mais uma. Mais uma, é verdade. Estaremos de volta sete para anos, a semana, pá. Certamente, 7 anos. É tipo AV7. Não vamos mandar fazer bustos, nem nomes de aeroportos, nem nada disso. Nada dessas coisas. Mas podíamos fazer um sim. Isto pareceu mais um boi. Foi. Bom, vamos embora. Era um já está na hora. Era um sete. Pronto, já chega. Pessoal, até para a semana. Tchau, fiquem pessoal. Bem.